Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1901 de 2012, que faz um acréscimo na lei que estabeleceu os turnos para a entrega de produtos ou prestação de serviços, lei 3.735 de 2001. A proposta do deputado André Siciliano, do PT, estabelece que, diante do descumprimento da entrega combinada, o fornecedor do serviço deverá reagendar a visita com hora certa estipulada pelo consumidor. É a experiência que a gente vai colhendo no dia a dia, né? Pessoas que deixam de trabalhar, como você falou, por conta de que agendam uma visita para a instalação ou para um conserto, e muitas das vezes o sujeito não vem. Não vem a primeira, não vem a segunda, se perde o dia do trabalho, se estressa, porque o dia a dia é difícil. Então nós, com essa proposta, definimos horários. E quem deu causa é que vai ser agendado e não agendar outra vez. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.